Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do InfoCast, seu podcast de política e tecnologia. Essa é mais uma iniciativa do Infoproletários, um coletivo de trabalhadores de TI, reunidos com o objetivo de combater a exploração e o cotidiano opressivo em nossa categoria e no conjunto da classe trabalhadora. Nesse episódio, vamos falar sobre a reforma da Previdência e suas repercussões para os trabalhadores. Para esse bate-papo, convidamos o economista do DIEESE, Maurício Molinari, para nos dar uma luz nesse assunto. Tivemos alguns problemas menores durante a gravação, então na primeira meia hora vocês vão perceber alguns chiados e sentir que a qualidade do som não ficou legal. Mas desse ponto em diante, o áudio volta ao normal. Assim como em outros episódios, separamos um poema para leitura que tem tudo a ver com o nosso momento político atual. Fica com a gente até o final para saber qual é. E agora você já sabe, né? Avisa o usuário que o sistema vai ficar indisponível. Coloca um comentário no código para você se lembrar do que estava fazendo. Pega um café e senta o dedo nesse delete. Sem where e sem medo de ser feliz. O InfoCast está só começando. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So does the divine right king. This is an unjust social system that I wish to wipe out from the world. Qual é a classe trabalhadora hoje? Começando mais um episódio, mais um InfoCast, com a participação especial do Maurício Molinari, a Evelyn e o Fabrício, dois membros do InfoProletários. E hoje o tema que vamos falar é sobre a reforma da Previdência. O plenário da Câmara dos Deputados, na última sexta-feira, dia 12 de julho, votou e aprovou em primeiro turno o texto da reforma da Previdência. E o texto agora vai passar pela votação no segundo turno, agendado para 6 de agosto. Para entrar em vigor, a tramitação deve passar pelo Senado e sancionada pelo Presidente da República. Para falar desse tema, eu gostaria que o Maurício se apresentasse um pouco. Bom, meu nome é Maurício Molinari, economista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo mestrado em programa de pós-graduação em serviço social também da Federal de Santa Catarina, trabalhando no DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Eu sou a Evelyn, eu sou engenheira de computação. No momento eu não estou trabalhando, mas já meu primeiro contato com a Info foi quando eu trabalhava com suporte numa multinacional. E estamos aí tentando ajudar os colegas a melhorar a qualidade do trabalho, a qualidade de vida e tentando galgar espaço dentro da sociedade. Eu sou Fabrício, eu vim da Infra e estou indo para o desenvolvimento. Comecei no Info no final de 2017. E estamos aí, né, gente? Vamos que vamos. Muito bem. Então, acredito que seja interessante a gente falar um pouco, talvez, sobre o próprio texto e também sobre as emendas. Eu acredito que tenha ficado claro que houveram, sim, alterações no texto, porém o conteúdo nefasto dele se manteve. E eu acho que isso é importante, falando sobre a continuação da insegurança e da incerteza quanto à possibilidade da aposentadoria da classe trabalhadora. E pensar um pouco sobre isso para a condição do trabalhador de TI. Maurício, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre a alteração do texto, como que você... Bom, o texto atual da reforma da Previdência, a despeito de sofrer algumas modificações, tanto nas condições quanto na votação no plenário, ele continua sendo extremamente agressivo contra os trabalhadores. A reforma ideal da classe dominante brasileira é destruir completamente a Previdência. Não podendo destruir completamente, porque há uma processualidade necessária nos trâmites do Congresso, do Senado, eles avançam violentamente para a sua destruição. Então, se Paulo Guedes, esse office boy dos Estados Unidos, que está fazendo aqui o serviço de destruir a economia brasileira, no início do projeto prospectava economizar 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos, a atual reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, ela economiza 850 bilhões de reais em 10 anos. Esses 850 bilhões de reais vão ser economizados, quase que 90% deles, em cima daqueles que ganham até 2 salários mínimos dos benefícios previdenciários, seja na aposentadoria, seja nas pensões, por invalidez, por morte, benefício de prestação continuada, aquele que é pago para as pessoas mais vulneráveis. Então, continua sendo uma reforma no sentido de destruir o acesso à previdência. No que ela continua mexendo? Continua aumentando a idade mínima, continua exigindo tanto idade mínima quanto tempo mínimo de contribuição, fazendo com que grande parcela da população não vá conseguir se aposentar. Por mais que o texto, as mudanças no texto mantiveram o tempo mínimo de contribuição em 15 anos, ao exigir 15 anos de contribuição, né, aquilo que o trabalhador desconta na sua carteira de trabalho, na sua folha salarial, e mais idade mínima, tem que ter os dois, né, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, atualmente não é necessário ter ambos, é possível se aposentar ou pela idade mínima ou pelo tempo mínimo de contribuição. Ao exigir ambos, já vai jogar em torno de 40% da população para a impossibilidade de se aposentar, por conta de que a maioria das pessoas do Brasil, esses 40%, se aposentam apenas pela idade mínima, não conseguem atingir 15 anos de contribuição. Por quê? Porque a lógica do mercado de trabalho brasileiro é pautada por uma extrema rotatividade. A rotatividade média dos trabalhadores no Brasil é em torno de 70%. Ou seja, o sujeito não fica o tempo inteiro contribuindo. E mesmo aquele que está no mercado de trabalho formal, a média de meses que ele contribui no ano são 9 meses. Ele não contribui durante os 12 meses. Porque um período ele está trabalhando, depois ele está no seguro desemprego, fazendo bico, né, complementando renda na informalidade. Então, só essa mudança, que parece que diminuiu, que melhorou, já vai jogar em torno de 40% da população sem a possibilidade de se aposentar. Quem conseguir se aposentar vai continuar tendo a redução drástica no valor do benefício, né, recebendo em torno de 70% a 75% do que receberia na atual regra. Vai continuar dificultando a soma de benefício. Por exemplo, uma mulher viúva que vai ter dificuldade, não vai conseguir integralizar tanto a pensão por morte do marido e a sua aposentadoria. Vai ter que pegar uma e ficar com uma parcela da outra, né, e com redução do valor do benefício. Então, tudo isso, por mais que tenham sido tirados a questão da capitalização individual, né, de qualquer maneira, esses 850 bilhões que passam a ser liberados, que o Estado brasileiro se desobriga de pagar para os trabalhadores e para os trabalhadores para a camada mais pobre do Brasil. É preciso deixar bem reforçado, porque a média das aposentadorias no Brasil, das pensões, não é maior do que um salário mínimo, em torno de um salário mínimo e 200 reais, é muito pouco. É muito baixa a média dos benefícios. E é justamente aí que vai ser cortada. É justamente em cima dessa população que vai ser economizados esses 850 bilhões. Lembrando que não se trata de uma reforma da Previdência em cima de um sistema previdenciário que era as mil maravilhas. Porque mesmo esse sistema previdenciário que temos hoje, ele é fruto de mais de seis contra-reformas da Previdência. Fernando Henrique Cardoso fez 2 contra-reformas da Previdência. Lula fez 2 contra-reformas da Previdência, Dilma também fez 2 contra-reformas da Previdência, todas essas contra-reformas no sentido de piorar o acesso da população brasileira à Seguridade Social, especificamente à Previdência Pública, que envolve seguro-desemprego, aposentadoria, pensão por morte, pensão por invalidez, um conjunto de benefícios. Então já foram inúmeras contra-reformas da Previdência que fazem que hoje, na prática, mesmo que não seja aprovada a contra-reforma de Bolsonaro, 38% da população brasileira já não tem acesso à previdência. A juventude, já nas novas condições do mercado de trabalho, tem muito pouco acesso à previdência. Então não se trata apenas de colocar os problemas desta contra-reforma, né, esta de Bolsonaro, ou a que Temer tentou aprovar em 2017, mas mostrar que todas elas vêm no mesmo sentido. Todas elas, todos os governos que lá chegaram, que ocuparam a cadeira da presidência da República, fizeram contra-reformas da Previdência. Num contexto onde a Previdência é extremamente superavitária, desde que foi criada em 88, no seu modelo mais moderno, a partir da Constituição Cidadã, né, dita Cidadã de 88, a Seguridade Social e a Previdência foram historicamente superavitárias. Ano após ano sobravam recursos da Previdência. Tanto foi assim que desde 95, foi aprovada a desvinculação das receitas da União, que com o FHC, Fernando Henrique Cardoso, tirava a obrigatoriedade de 20% daquela receita que era superavitária de ser destinada para as aposentadorias e para as pensões. Ou seja, era possível fazer, desde 1995, reformas da Previdência ampliando o benefício, ampliando a cobertura. Mas foi feito o contrário, foi retirado 20% das receitas, que eram receitas carimbadas, receitas que necessariamente tinham que ser direcionadas para a Seguridade Social, e foram direcionadas basicamente para o sistema da dívida pública brasileira, que atualmente já consome 50% da receita do orçamento do Estado brasileiro. Esse dinheiro está indo para quem? Para banqueiros, para grandes industriais, para latifundiários, grandes comerciantes, os grandes monopólios da comunicação que tem uma parte expressiva da sua lucratividade nos títulos da dívida pública. Então, desde 1995, a Previdência Pública, né, o orçamento da Seguridade Social, vem sendo saqueado. E Michel Temer, logo que assume a presidência, ele vai ampliar de 20% para 30% que é roubado através da ADRU. Então, ou seja, com o discurso de que há um déficit da Previdência, é um discurso falso, extremamente falso, porque de fato o que há é um assalto ao fundo salarial dos trabalhadores na Previdência, que é esse que Bolsonaro vem reforçar, direcionando esses 850 bilhões de economia, tanto propagado e dito por Paulo Guedes, né, caso essa proposta for aprovada, para o sistema financeiro e para os grandes capitalistas brasileiros. Então, é nesse sentido que essa nova contrarreforma da Previdência começa a ser aprovada, e aprovada com uma ampla margem. Então, ou seja, acabando com a ilusão de que a disputa apenas no parlamento vai nos dar alguma possibilidade de barrar essa contrarreforma. É, foram 379 votos a favor, né, sendo que o mínimo exigido eram 308 votos. Então, a margem foi mais de 70 votos de margem. Isso conquistado como? Na base da extrema corrupção. Foram liberados mais de 2,5 bilhões de emendas parlamentares, né, que é aquilo que os parlamentares vão utilizar para comprar caminhões, para disponibilizar para prefeituras, para botar dinheiro em hospitais privados nos municípios, ou seja, garantir suas bases eleitorais. O que é preciso deixar claro é que o governo Bolsonaro, que falou que vinha para mudar tudo que estava aí, né, foi seu moto de campanha, na prática opera tal e qual todos os governantes que passaram por lá, né, fazendo uma contrarreforma da Previdência, no sentido de destruir o benefício para a população e garantir os interesses dos grandes monopólios privados brasileiros e internacionais, que esse dinheiro também vai para a esfera das finanças internacional, e de outro lado se utilizando da corrupção nefasta do parlamento, que é um convívio de ladrões, né, que empenha, que está vendendo a seguridade dos brasileiros para garantir a sua possível reeleição no próximo mandato com base nas emendas parlamentares. Esse é o contexto que está dado. E se não houver mobilização popular, de fato, né, organização popular, é muito difícil que esse cenário seja revertido. Muito bom. Eu acredito que seja interessante também a gente pautar e falar um pouco sobre a condição do trabalhador de TI nisso, principalmente o ponto que você citou sobre a rotatividade. A gente sabe que isso é uma condição muito específica do trabalhador de TI, que é um alto turnover do mercado. Então, os trabalhadores estão em constante mudança de empresas, mudanças muitas vezes de caráter de contratação. Então, isso cai muito pesado para esse tipo de trabalhador. Esse tipo de trabalhador que teria seu tempo de contribuição reduzido, exatamente por essa transição no mercado e não tendo a possibilidade de se aposentar apenas com a idade mínima. Fabrício, Evelyn, você gostaria de falar um pouco sobre isso? Antes de falar sobre isso, eu só queria perguntar uma coisa para o Maurício, que ele falou que vem acontecendo deformas, né? Porque, né, vem acontecendo deformas na Previdência Social Brasileira desde o governo FHC, ou seja, isso aí já vai 25 anos quase. Então, ou seja, um quarto de século, ou seja, já dá para se dizer que é um projeto de longa duração de roubo, de saque do trabalhador brasileiro. Tô certo? Não, tá certo, Fabrício. Eu estenderia, porque desde 95 é em cima do modelo instituído em 88. Mas se a gente for pegar historicamente, as contrarreformas da Previdência ocorrem desde 1966, que foi quando a ditadura militar, essa tão adorada por alguns entusiastas de um passado que não sabem nem o que é, nem do que se trata, a ditadura militar foi o primeiro governo brasileiro a fazer uma contrarreforma da Previdência. A ditadura militar acabou com os falecidos institutos de aposentadoria e pensão e criou o antigo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, onde ela centralizou os recursos da Previdência, que estavam difusos e esparsos nos institutos de aposentadoria e pensão, que eram geridos por categorias profissionais. Então tinha IAPs dos trabalhadores marítimos, trabalhadores comerciários, trabalhadores industriários, servidores públicos, ferroviários, estivadores, e pegou e centralizou todos os recursos, e pegou o recurso que até então era utilizado única e exclusivamente para atender, para pagar os benefícios, né, de aposentadoria e pensão e pensões, e direcionou para acumulação de capital. A ditadura já começou a roubar os recursos dos trabalhadores, e através dos recursos dos trabalhadores ela construiu Itaipu, ela construiu as rodovias, ela construiu a ponte de Niterói, e assaltou um primeiro ato de assalto ao fundo salarial dos trabalhadores na Previdência. Veio o modelo liberal democrático, né, comandado pela classe dominante, que é quem financia todo esse jogo, essa hipocrisia do jogo dito democrático brasileiro, e as contrarreformas continuaram. Então há uma continuidade nesse processo de destruição da Previdência Social desde 1966 no Brasil, durante os governos democráticos o sentido é o mesmo. Então há uma caminhada, né, sequencial de destruição da Previdência. É por isso até que hoje é muito difícil, mesmo com esse sistema previdenciário que a gente tem hoje, é um sistema previdenciário indefensável. A gente tem que ter clareza disso. O trabalhador às vezes apoia uma reforma da Previdência porque ele está sendo manipulado do ponto de vista que ele de fato sabe que é muito ruim o sistema previdenciário. Os trabalhadores brasileiros têm uma dificuldade imensa de se aposentar, tem que ficar na fila do INSS, que já virou até quase que um folclore brasileiro, a fila do INSS. Então as condições atuais já de aposentadoria e pensão são muito difíceis. E por isso que o trabalhador brasileiro ele tem uma raiva desse sistema previdenciário. Mas por que ele tem essa raiva desse sistema previdenciário? Porque vem de um longo processo de destruição da Previdência. O que faz o governo Bolsonaro e todos os presidentes que aprovaram contra a reforma da Previdência? Se apropriar desse sentimento de desgosto, de insatisfação da população, e dizer que está fazendo uma reforma para combater privilégios. Então é em cima desse discurso falso que se constitui, mas tem uma verdade aí, que o sistema previdenciário, tal como está, fruto dessas contínuas deformas da Previdência, ele é muito ruim. Então o que a gente tem que defender a partir disso, né? É um novo sistema previdenciário brasileiro. Não deixar essa palavra da nova Previdência só na boca de Bolsonaro, porque apenas defender o que temos não é suficiente. É preciso entender o buraco que estamos e entender que foram anos subsequentes de ambos superávites previdenciários que garantiriam muito bem para que fossem feitas reformas de ampliação da Seguridade Social. Então é nesse contexto que eu coloco muito claramente que já é um longo projeto histórico desde 1966 de destruição da Seguridade Social e da Previdência, mesmo que tenhamos tido em 1988 uma Constituição que supostamente universalizou o direito à Previdência. Universalizou no texto, na lei, mas é uma lei que nunca se cumpriu. Sempre foi uma letra morta para a população brasileira que sofre o desgaste de não conseguir se aposentar. E setores como também o sistema de informação, né, o pessoal que trabalha na área de TI tá vivendo isso concretamente. Então, sobre a parte da contribuição que o Maurício falou, Maurício, eu dei uma pesquisadinha, a contribuição ela não vem só do empregado e do empregador, correto? Ela vem também dos jogos, né, da loteria, e de alguns impostos. A contribuição social sobre o lucro líquido, o Programa de Integração Social, que é o PIS, o COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. O discurso que a gente vê da parte do governo é como se só o trabalhador fosse o responsável pelo sistema, né, pela contribuição. Por isso fala da parte da demografia, né, que o trabalhador a população está envelhecendo e o trabalhador não consegue. Quem está trabalhando hoje é uma galera menor do que quem está recebendo, e aí não consegue pagar. No entanto, a gente vê que as contribuições são outras. São pelo menos 5 fontes de contribuição, e o governo fala que é 1, 2, não, o empregado e o empregador. Ainda joga que o empregador não consegue contratar mais porque paga muito imposto, paga muita coisa, sendo que não é bem assim. Maurício, fala um pouquinho para a gente sobre essa parte da contribuição. São essas outras contribuições que fazem esse superávit que eles ignoram? Bom, preciso deixar claro qual é o modelo de financiamento da Seguridade Social. Seguridade Social não é apenas previdência. É previdência, né, que envolve tudo isso que eu já coloquei, aposentadorias, pensões, né, seguro-desemprego, um conjunto de benefícios. Seguridade Social, que é previdência, saúde pública e assistência social. Também é quando aquele atendimento nas condições mais miseráveis da população. Esse modelo de qual é o modelo de financiamento da Seguridade Social estabelecido em 88 na Constituição de 1988? Ele é um modelo tripartite de financiamento. Ele tem 3 pilares. Né? Quais são os pilares? O primeiro é aquilo que desconta da nossa folha de salário em cima do trabalhador, que dá entre 9% e 10% da folha de salário. O empregador, né, seja no caso do servidor público, o Estado, ou no setor privado, a empresa, ela vai duplicar isso, ela vai botar mais em torno de 18% a 20%, que daria aqueles 30% a 33% em cima da folha de salário, os 2 primeiros pilares. Né? E o terceiro pilar, que é esse que você coloca, são as receitas auferidas em tributos e contribuições. É, basicamente em contribuições, que seria o COFINS, que é a contribuição para fins de financiamento da Seguridade Social, é o PIS-PASEP, é a contribuição social sobre o lucro líquido, é as verbas, é parte das receitas vindas da Loteria Federal, um conjunto de tributos que estabelece o terceiro pilar de financiamento. Por que esse terceiro pilar de financiamento é fundamental? E, aliás, esse é o pilar que a grande mídia, os governos, quando vão calcular, dizendo que tem déficit na Previdência, que a Previdência está quebrada, eles excluem do cálculo o terceiro pilar. É uma forma canalha de calcular a Previdência. Né? Eles fazem unicamente o quê? Somam o que se incide sobre a folha de salário, esses 33%, e diminuem o que é pago em benefícios. E daí dizem que tem déficit da Previdência. Isso é uma mentira, porque o grosso da arrecadação previdenciária está no terceiro pilar. Por quê? Porque já se sabia lá em 88 que o bônus demográfico brasileiro iria perder força, é óbvio. O Brasil tinha uma população ainda fortemente, grande parcela dela ainda no campo, as pessoas no campo tinham mais filhos, é natural, quanto mais quando as pessoas que moram no campo precisam ter muito filho porque é mão de obra para trabalhar na roça. Né? As famílias iam se urbanizando, né, nessa longa marcha do século XX, onde geração após geração saem do campo e vão para a cidade. Na cidade você não tem mais acesso aos meios de produção, então o trabalhador necessita vender a força de trabalho, as condições de venda da força de trabalho são cada vez piores, com uma rotatividade, né, violenta, com o preço dos imóveis urbanos explodindo nos últimos anos, o que fez com que se nos anos 80 um sujeito de 30 anos já tinha família estabelecida, por quê? Porque ele tinha emprego estável, tinha salário razoável, tinha um conjunto de direitos sociais que permitia a ele não ter que pagar escola privada, saúde privada, transporte privado, lazer privado. Então tinha um Estado ainda de caráter que atendia demandas sociais e, de outro lado, ele tinha capacidade, com pouco tempo de trabalho, comprar um imóvel. Então ele conseguia estabelecer família, por isso que ele tinha família. A geração atual, na faixa dos 30, não tem estabilidade de emprego, tudo está privatizado, tudo está caro, não consegue comprar imóvel, tem que pagar aluguel, por isso que não tem família. É um aspecto objetivo, não é uma questão subjetiva, como se as pessoas estivessem numa nova modernidade, não sei o quê. Não tem família, e no máximo que conseguem ter é um gatinho, é uma plantinha para cuidar. Né? Então, obviamente, por não ter filho, diminui a contribuição de novos trabalhadores. E por isso que hoje, na ativa, você tem muito menos gente trabalhando do que tinha anteriormente, né? Lá em 88, quando foi criado, tinham 7 trabalhadores na ativa trabalhando para cada um aposentado. Hoje a gente tem 2,7 trabalhadores na ativa para um aposentado. Com base nesse cálculo, eles dizem o seguinte: a mídia, os governos dizem que a previdência é insustentável. Só que eles ocultam o terceiro pilar. Qual que é o fato essencial do terceiro pilar? O terceiro pilar, que é esse das contribuições, ele incide sobre a geração de riqueza. E um trabalhador trabalhando nos anos 80 produz muito menos riqueza do que um trabalhador hoje. Isso é claro, é fruto do próprio desenvolvimento tecnológico. Vocês da TI sabem melhor do que eu o que é o desenvolvimento tecnológico na economia de trabalho, né, e na geração, na ampliação da massa de riqueza gerada. Então o terceiro pilar, que incide sobre essa riqueza gerada, com esse ganho de produtividade que é feito em cima dos trabalhadores, ele necessariamente tem que ser o pilar que sustenta o financiamento de seguridade. O que que os governos vêm fazendo? Primeiro, vem saqueando 20% e 30% com Temer desses pilares, né, tirando daquilo que iria para o pagamento de previdência e de previdência, de saúde pública e tudo mais. Então ele saqueia uma parte disso. A partir do governo Dilma, piorou ainda mais a situação, porque a Dilma começou a oferecer renúncias fiscais para os grandes monopólios. Então mesmo essa receita já está tendo, está sendo roubada na fonte, 22% desde 2010. Então a renúncia de COFINS, a renúncia de PIS/PASEP, a renúncia na contribuição social sobre o lucro líquido, criando a ideia de que o sistema é deficitário, o que é falso. Então esse é o ponto que tem que ter clareza. São 3 pilares de financiamento. O terceiro pilar, que é o pilar estatal, né, que é esse das contribuições, é o mais necessário para sustentar a previdência, obviamente, porque incide sobre a riqueza estatal. Feito é um assalto contra o recurso dos trabalhadores. É parte das remunerações fiscais feitas a partir do governo Dilma, que enriqueceu os grandes monopólios capitalistas brasileiros, e outra parcela pela DRU, pela desvinculação do receita da União. Então é nesse aspecto que eles dizem que tem déficit na Previdência. O essencial é entender que esse terceiro pilar, que é o pilar de fundamental de financiamento da Seguridade Social, ele vem sendo primeiro, atacado desde 1995, com a desvinculação das receitas da União, novamente atacado a partir das renúncias fiscais promovidas pelo governo Dilma, que foram de 22% desse recurso, que não entra nem mais no cálculo, e por conta disso, eles vêm e dizem que tem déficit na Previdência. Sendo que no cálculo que leva em conta esses 3 pilares, só houve déficit nos últimos 2 anos. Por conta de quê? Por conta de que há uma desoneração absurda de recursos, por conta de que há uma crise econômica brasileira que amplia as taxas de desemprego e aumenta a informalidade, uma reforma trabalhista feita em 2017 que só vai agravar as piores condições de trabalho no mercado de trabalho e dificultar ainda mais a contribuição dos trabalhadores, porque vai amplificar a rotatividade, vai amplificar as formas de contratação que não descontam para a Previdência, como a contratação de pessoa jurídica, né, essas formas que, inclusive, no setor de TI é muito comum e vai se ampliar ainda mais com a facilidade da nova lei trabalhista. Tudo isso faz com que eles dizem, por exemplo, nesse ano, que o déficit da Previdência é de 180 bilhões. Só que o que está sendo entregue em desonerações fiscais para os grandes monopólios, e não estou dizendo que é para o comércio, por comérciozinho da esquina, é para os grandes supermercados, é para as grandes mineradoras, para os bancos, para os grandes setores capitalistas brasileiros, só esse ano vão ser entregues 280 bilhões. Então, o dito déficit é de 180 bilhões e o que está sendo entregue em desoneração são 280 bilhões, mais 100 bilhões a mais. Ou seja, é aí que está o problema das finanças do Estado brasileiro. Não está na classe trabalhadora que consegue ali o seu benefício de aposentadoria de 1 salário mínimo ou, no máximo, 2 salários mínimos. Está nessa farra, nesse assalto ao Estado brasileiro feito pelos grandes monopólios capitalistas que vão assaltando o Estado, exigindo com mais avidez pegar esse recurso público, e o Estado brasileiro, para dar conta de atender aos interesses desses grandes monopólios, cada vez mais vai fazendo contra-reformas para retirar dos próprios trabalhadores o recurso que vai pagar para os monopólios. É nesse contexto que eles fazem a reforma da Previdência e inventam a narrativa do déficit, negando e ocultando o fato do terceiro pilar de financiamento, que é o pilar fundamental, né, que é esse que está sendo atacado sistematicamente nas contra-reformas da Previdência. Perfeito. Maurício, eu dei uma pesquisada também sobre as empresas que estão devendo hoje para o sistema de seguridade social, né, para a Previdência mais especificamente. Há 118 mil empresas que devem mais, elas devem juntas 935 bilhões para o governo. E muitas vezes, pelo que eu pesquisei, essas empresas são desoneradas completamente. Não precisa mais pagar, ou como aconteceu com o pessoal da Havan, né, que obteve do governo, um parcelamento de 115 anos para pagar uma dívida de 168 milhões. Eu não sei se daqui a 115 anos a Havan vai existir, mas ainda assim, o Luciano Heng, né, que é o dono da Havan, né, partidário do governo, né, do Bolsonaro, ele usou dinheiro do BNDES, foi no BNDES e conseguiu comprar um jatinho de 150 milhões. Ele consegue comprar um produto de 150 milhões, produto de alto luxo, que é o jatinho mais caro entre os cinco mais vendidos no mundo, mas não consegue pagar 168 milhões que está devendo para a Previdência. E isso está saindo agora da galera que ganha o mínimo da Previdência, né, que recebe depois da Previdência o mínimo, né, abaixo de 2 mil, foi isso que você disse, né? Gente, é incrível, quanto mais você pesquisa sobre o assunto, quanto mais você assiste as informações, mais chocante fica o quanto que a população está sendo saqueada. E outra coisa que eu queria que você falasse, Maurício, para a gente, é sobre a desvinculação das receitas da União, né, as DRUs. As DRUs, elas continuam existindo, como que está? Pelo que eu tinha visto aqui, olha, isso é um dado que está direto no Senado, tá? No site do Senado. Ele diz o seguinte, que a DRU, a desvinculação das receitas da União, é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente. No site está dizendo 20%, mas pelo que eu vi hoje já está em 30%. De todos os tributos federais vinculados por lei a fundos e despesas. A principal fonte são as contribuições sociais, cerca de 90% do montante desvinculado. Ou seja, aquilo que a DRU tira dos fundos e despesas que são vinculados por lei, 90% é tirado das contribuições sociais. E a DRU também possibilita o manejo de recursos para o pagamento de juros da dívida pública, que é exatamente o que você estava falando. E isso está no site do Senado, que explica o que é DRU. Isso está muito aberto, assim, sobre o que é, para que serve e para onde vai. Ela serve para tirar dinheiro da educação, da saúde, da previdência e mandar para banco, para dívida pública. Isso é incrivelmente horrível. Fala um pouquinho para a gente, Maurício, da DRU, por favor. Essa é a questão fundamental, né? A grande corrupção no Brasil é uma corrupção institucionalizada e aberta e pública, que é justamente o fato do Estado brasileiro estar cativo dos grandes interesses privados. Está completamente cativo, né? Através do que você colocou muito bem, a DRU, que desde 1995 vai tirando 20% desse orçamento das contribuições sociais, que, aliás, é onde, de fato, há algum tipo de dívida. A dita justiça tributária são as contribuições sociais, que essas que estão sendo liquidadas, principalmente a partir de 2010, quando a Dilma, para além da DRU, que retirava esse recurso, a presidenta Dilma começa a oferecer um conjunto de renúncias absurdas. Onde? Em cima das contribuições sociais, que essas que financiam o atendimento dos direitos sociais, né, que no caso da Previdência especificamente, são desonerados 22%, né, desse recurso. E as mesmas empresas que não pagam a Previdência, como você deu o dado aí, né, como o caso da rede Havan, mas tem um conjunto das grandes empresas, JBS, BRF, os grandes bancos, as mineradoras, todos eles são devedores da Previdência. Então, e inclusive tem um dispositivo constitucional que diz o seguinte: se a empresa não está em dia com a Previdência Social, né, ela não teria direito de pegar empréstimos do BNDES para fazer o seu processo de expansão. E o que na prática ocorre é o seguinte: de um lado, há um esfacelamento na capacidade de cobrança do Estado brasileiro, através da austeridade que vem liquidando, não há contratação de setores do serviço público, né, há um conjunto de formas de atuação que, na prática, evitam que o Estado não dá estrutura para que os agentes públicos possam cobrar, executar as dívidas. Né. Então, de um lado, não são executadas as dívidas, não são cobradas as dívidas, não tem, as multas vão vencendo, vão expirando, vão caducando, o empresário não paga a previdência, não é efetivado o instrumento que não permitiria que ele pegasse crédito do BNDES. Ele pega crédito do BNDES, crédito subsidiado, não é que é um crédito a taxa de juros de mercado, que nem a gente paga 250% quando compra uma máquina de lavar. Pelo contrário, um empresário que vai pegar um crédito do BNDES, ele pega a juro real negativo, ele ganha dinheiro no empréstimo. O sujeito pega o empréstimo, né, ou seja, quem vai financiar esse juro negativo é a própria desoneração fiscal, o Estado desonerando, é o Tesouro que vai, em última instância, é o Tesouro Nacional que vai financiar o BNDES, para o BNDES emprestar essa taxa de juros real negativa para essa farra dos grandes empresários brasileiros. Ganham com a DRU, ganham com a não cobrança das dívidas previdenciárias, ganham com os créditos subsidiados e as desonerações fiscais, e ganham saqueando a própria Previdência, porque daí, para pagar essa farra, para manter a grana fluindo livremente para esse assalto ao fundo salarial dos trabalhadores, se fazem contrarreformas da Previdência, se faz contrarreforma trabalhista, se institui o congelamento por 20 anos do investimento do Estado brasileiro, do gasto do Estado brasileiro, que é o gasto com saúde, com educação, com segurança, e por isso que a economia, a sociedade brasileira vive esse caos. Quem ganha? Ganha os monopólios privados, que do caos ainda oferecem um serviço privado de baixíssima qualidade e de extremamente lucrativo, que eu posso dar o exemplo aqui do caso mais alarmante, mais nefasto, que são os planos de saúde privada. Eles vão lá, quebram o sistema público de saúde, aniquilam o SUS, o Sistema Único de Saúde, e oferecem como contrapartida os planos de saúde, que são planos horrorosos, e que se você tiver com uma dor de garganta, ele te atende, mas se você tiver com câncer, eles te jogam para o SUS, para um SUS completamente liquidado pela própria dinâmica que engorda o bolso desses setores monopolistas. É disso que se trata esse assalto ao Estado brasileiro. E obviamente que o Bolsonaro vem para continuar o assalto, não vem para mudar nada disso, ele vem para continuar o assalto e jogar a população, a massa da população brasileira, para uma situação deplorável de vida. De cada 10 pessoas com idade se aposentar no Brasil, se não fosse a Previdência Social, 7 estariam abaixo da linha da miséria. E ao ampliar a destruição da Previdência, que não é o projeto ideal, eles tiveram que tirar a capitalização, tiveram que tirar um conjunto de questões, mas já é no sentido de destruir a Previdência. E daqui a pouco eles vêm com uma nova proposta. Esse é o ponto, que essa dinâmica que vai saqueando o orçamento público, que vai saqueando, que vai desonerando, vai destruindo a capacidade de financiamento do Estado e destruindo a população, logo na sequência vai exigir uma nova contrarreforma da Previdência, porque o saqueio ao Estado não para. A classe dominante brasileira é uma classe dominante incompetente. Ela não consegue competir com o capitalismo, com as empresas capitalistas chinesas, por exemplo. Por que eles... Então eles vão falindo, não conseguem competir com os chineses e assaltam o Estado brasileiro como uma forma de compensar a sua incompetência. Então o assalto ao Estado brasileiro é fruto também de uma incompetência do ponto de vista estrutural da classe dominante brasileira de competir com o que há de mais avançado. Não consegue competir com os Estados Unidos, não consegue competir com a Europa, não consegue competir com a China. E daí como que eles fazem para tentar competir, para ganhar competitividade? Arrebenta as condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Reduzem salários, reduzem o gasto com a Previdência, que na prática, o que vai entregar para o povo brasileiro? Vai entregar um aumento violento da pobreza, uma pobreza em um país que não é a Dinamarca, que não é a Suécia, um país que já é atravessado por uma extrema pobreza e uma desigualdade social brutal, onde 6 pessoas concentram o patrimônio e a riqueza diz que 50% da população brasileira, de 50% da população brasileira, olha o grau de concentração de riqueza e propriedade no Brasil, que vai se ampliar ainda mais com essa contra-reforma da Previdência, e com todas as contrarreformas que vem sendo feitas, vai jogar quatro gerações para competirem no mesmo mercado de trabalho. Então vai ter lá o meu avô tendo que trabalhar também, né, e competindo comigo. Esse é o sonho do liberalismo. O liberalismo é isso, a livre competição. A livre competição entre os trabalhadores, na prática, vai gerar o quê? Um rebaixamento salarial sem precedentes, porque é mão de obra sobrante que vai rebaixar o valor da força de trabalho, tal como, por exemplo, ocorre com os profissionais de TI. Massificou a formação dos profissionais, tem muito profissional disponível, intensificam a tecnologia e as formas de que um profissional faça muito, muito mais atividades do que isso fazia anteriormente, e o próprio salário se reduz. As condições de trabalho pioram porque o capital fica livre. As grandes empresas ficam livres, né, diante da lógica liberal, que é disso que se trata, para explorar com mais firmeza a classe trabalhadora. De outro lado, vamos viver uma nova onda migratória, porque o que sustenta hoje 71% dos municípios brasileiros tem na previdência social o principal recurso do município, os pequenos e médios municípios. É o que ainda segura a parcela da população nesses municípios. Se for aprovada essa contrarreforma que piora o gasto previdenciário, é uma nova onda migratória que está se abrindo. Pessoas de pequenas e médias cidades que vão chegar nas grandes cidades, né? Sendo que as grandes cidades brasileiras, hoje, 26 cidades concentram 50% da população. Isso vai se ampliar. Vai se ampliar numa dinâmica onde a austeridade sobre o serviço público que comanda. Então, é uma dinâmica que a violência urbana se amplia drasticamente, as condições do transporte público são caóticas. A saúde pública é caótica, a educação pública é caótica, tudo isso vai se radicalizar, porque de um lado tem um congelamento de 20 anos do gasto público, de outro lado vão cortar a previdência e vai provocar uma nova onda migratória para as cidades, cidades que já estão com a sua estrutura urbana totalmente colapsada. Então é disso que se trata, gerando um caos social sem precedentes na sociedade brasileira. É disso que está se tratando numa nova geração da classe trabalhadora, que está concentrada entre os 25 e os 40 anos, que não tem absolutamente nada. Não tem nem mais aquilo que tinha, por exemplo, a geração dos anos 80, das camadas médias urbanas dos anos 80, que conseguia ao menos ter uma propriedadezinha urbana, né, comprava o seu imóvel e não precisava pagar aluguel. As novas gerações, primeiro, não tem estabilidade, a rotatividade é violenta, as condições de salário são cada vez piores, as empresas estão promovendo um processo de reestruturação produtiva sistemático e sem nenhum tipo de interrupção, desde os anos 90, que há um processo contínuo de substituição de trabalhadores por máquinas e diminuição do peso dos trabalhadores no processo de trabalho, o que permite com que os capitalistas demitam e contratem trabalhadores como eles quiserem. Então, essa nova geração, sem estabilidade, com piores condições de trabalho, sem salário, numa estrutura urbana caótica, está jogada numa condição de vida como que, pela primeira vez desde o século XX, a nova geração das camadas médias urbanas, das classes trabalhadoras urbanas, não consegue nem ao menos reproduzir as condições de vida dos pais. Coisa que até a última geração, todas elas conseguiam, bem ou mal, ter um pequeno ganho nas condições de vida, né? O sujeito que saía do campo, vinha para a cidade, ele tinha um ganho na condição de vida dele. Essa geração atual, essa produto do processo de liberalização completa da economia brasileira, ela se defronta com o fato de que não consegue nem ao menos reproduzir as condições de vida dos pais. Por isso que a gente tem uma epidemia generalizada no Brasil do consumo de tarja preta. Não é por acaso que isso está colocado. Está colocado nessa frustração, onde as pessoas vão absorvendo para a sua vida individual, como se fosse um fracasso individual, o não conseguir nem ao menos reproduzir as vidas dos pais. E não tem nada a ver com o individual. Tem a ver com o processo histórico, social, que produziu essa situação. Então a gente vai ter que dar uma saída pensando uma ruptura completa com esse sistema. Esse sistema que está aqui, esse sistema que produz esse vale de lágrimas, né, esse abismo social, esse sistema tem que ser colapsado, tem que ser jogado, tem que ser posto abaixo. Num processo revolucionário de fato, porque o que Bolsonaro propôs e ganhou as eleições, Bolsonaro propôs que vinha mudar tudo que estava aí. Na prática, ele não ganhou com um voto fascista, ele ganhou com um voto de desespero da população. Porque de fato a população está desesperada e acreditou em Bolsonaro. Acreditou por quê? Porque viu os governos tucanos, os governos petistas, todos operarem dentro da lógica do sistema, dentro da lógica que destrói as condições de vida. Então eles viram em Bolsonaro aquele que vinha mudar tudo que estava aí. Na prática, o que, que Bolsonaro está entregando? Radicalizando tudo que estava aí. Bolsonaro vem para fazer a mesma coisa que todos os últimos presidentes, com mais violência ainda. Então é nesse contexto que a gente vai ter que recriar uma esquerda no Brasil que seja uma esquerda com capacidade de enfrentar esse processo e que não seja uma esquerda lulista, que não seja uma esquerda petista, que não seja uma esquerda crente no liberalismo e crente que é o nosso único espaço de luta é o parlamento, porque o parlamento, com 379 votos a favor da Previdência, mostrou que não tem nenhum espaço para fazer luta no parlamento. Então, uma esquerda que seja radical nesse sentido, que traga para a mobilização popular, que crie esses instrumentos de mídia, como vocês estão colocando aqui, para fazer essa discussão com a população, né, para furar esse bloqueio midiático hegemônico que está colocado. É nesse contexto que a gente vai poder fazer um enfrentamento a esse novo horizonte que se abriu, que não é um horizonte que vai terminar em 1, 2, 3 anos. Pelo contrário, a hegemonia conquistada no parlamento por Bolsonaro vai fazer com que ele consiga aprovar, e aqui não é ser pessimista, é ser muito realista diante do que está colocado, aprovar essa contrarreforma da Previdência, e que ele consiga aprovar novas propostas logo na sequência. Seja na dita carteira de trabalho verde e amarela, que é essa que Paulo Guedes vem anunciando, seja nos processos de ampliação violenta das privatizações que já estão em curso no Brasil, né, como, por exemplo, o caso da Petrobras, que está sendo liquidada, está ficando apenas a casca da empresa, todas as subsidiárias e os setores internos estão sendo vendidos para o capital internacional a preço de banana, uma vergonha o que está sendo feito, um serviço, né, no nada diferente do que a gente poderia esperar de um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, o patrimônio nacional sendo liquidado para os Estados Unidos a preço de banana. Então, tudo isso continua. Então, a gente vai ter que dar uma resposta nas ruas que envolva organização política e popular dos trabalhadores, mas que apresente um novo horizonte. Porque esse horizonte de achar que a nossa única forma de fazer política é montar comitê eleitoral para disputar vereador, prefeitura, deputado, isso aí colapsou. Não tem mais nenhuma possibilidade de dar uma solução para os trabalhadores. Por isso que os trabalhadores têm ódio, têm nojo do parlamento, e é um nojo extremamente legítimo, porque, de fato, o parlamento não resolve nada das condições de vida dos trabalhadores. Os trabalhadores vão ter que se organizar, vão ter que criar instrumentos de organização muito mais poderosos do que os atuais sindicatos, que estão completamente cativos também da lógica do financiamento do Estado, não conseguem dar uma resposta, não fazem um processo de uma mobilização massivo nesse início de ano que poderia, isso sim, inviabilizar a aprovação da reforma da Previdência, mas de fato não é o que ocorre, os sindicatos estão cativos, estão amarrados na dinâmica burocrática, amarrados na dinâmica institucional, e é justamente nesse caos, nessa impotência, a gente vai ter que criar setores sociais que vão propor um novo tipo de sociedade, uma ruptura com tudo que está aí. Porque a população brasileira, se ela demonstrou algo nessa eleição, não demonstrou que é fascista. Não, eu desabono, desacredito essa interpretação. O que a população brasileira demonstrou é que ela não aguenta mais o processo de exploração tal como vem sendo conduzido nas últimas décadas no Brasil. Que eu coloco aqui como um marco desde 1966, com a ditadura militar e depois com os governos liberais. Todos operaram na lógica do grande capital, na lógica dos grandes monopólios, e é por isso que a população brasileira quer uma ruptura. Ela quer uma ruptura. Se a esquerda não apresentar um processo, uma proposta de ruptura, a extrema-direita vai continuar crescendo no Brasil. Porque a extrema-direita vem crescendo é na proposta de uma dita ruptura, mesmo que seja uma ruptura de garganta, mas está sendo falada, ao menos, né? É aí que foi a eleição de Bolsonaro. Mas só que agora Bolsonaro já está sofrendo e vai sofrer cada vez mais o desgaste das propostas que ele tem que apresentar. Um desgaste brutal que já se demonstra nas pesquisas de popularidade do presidente, que estão cada vez mais demonstrando a queda da popularidade do presidente. É nessa queda da popularidade que a gente vai ter que atuar a contrapelo, né, na contracorrente, criando uma nova força de esquerda que apresente um novo projeto de ruptura, no caso, não mais de defesa da ordem tal como ela está aí. Maurício, olha, sensacional o teu comentário. E assim, a gente pode até puxar até mais para trás, né? Dá para fazer um argumento que isso aí vem desde 1500, né? Sim, mas sabe qual que é o ponto, Fabrício? A gente tem que entender algo fundamental. Quando a esquerda, os trabalhadores no mundo e no Brasil, até a década de 60 e 70, eles tinham um horizonte revolucionário. E eu vou pegar aqui, desde 1500 que o Brasil vem sendo saqueado, concordo, isso é nítido. Desde 1500 que toda rebelião popular brasileira vem sendo afogada em sangue. É só a gente pensar em Canudos, é pensar no contestado, é pensar na cabanagem, na Revolução Farroupilha, nas várias rebeliões regionais que o Brasil viveu. Mas a partir do, e esse é o ponto interessante para entender a Previdência, a partir do final do século XIX, início do século XX, o Brasil se industrializa, começa um processo de industrialização e urbanização. Quando começa esse processo de industrialização e urbanização, as massas vão saindo sistematicamente do campo e vão vindo para a cidade. Então as mobilizações populares, a luta de classe, deixa de ser uma luta de classe balizada pela terra, tal como era desde 1500, os índios defendendo sua terra, né, seu território, ou as regiões defendendo a defesa do seu território, e passa a ser uma luta dita moderna, que são os trabalhadores urbanos defendendo suas condições de vida diante das condições miseráveis que são as vidas nas cidades, né, onde ninguém mais tem meio de produção. Se eu não tenho meio de produção, eu preciso vender minha força de trabalho. Vender minha força de trabalho exige um salário. Então os trabalhadores passam a se organizar em sindicatos, passam a se organizar em partidos políticos de caráter socialista, né, coisa que antes não estava em pauta. Então há uma entrada do Brasil na modernidade. O que estava em pauta como projeto político dos trabalhadores nesse período, do século XIX, início do século XX, eram as revoluções. Não vamos esquecer, em 1848, na Europa, os trabalhadores tentam tomar o poder, na chamada Primavera dos Povos. 1871, os trabalhadores tentam tomar o poder, conseguem, e são logo após derrotados, na Comuna de Paris, um governo de 71 dias, onde os trabalhadores tomam o controle do Estado e já ali propõem a Previdência Universal. É o primeiro estatuto de Previdência Universal, é o da Comuna de Paris. Né? O que acontece na Comuna de Paris? O exército de Bismarck, um general prussiano, que depois iria comandar a unificação alemã, processo de a Revolução Burguesa Alemã, o exército de Bismarck aniquila a Comuna de Paris, mancomunado com a própria burguesia francesa. E ao fazer isso, em 1875, 4 anos depois da Comuna de Paris, Bismarck, para manter a unidade nacional e para comandar o processo de desenvolvimento nacional, ele tem que criar, a partir dali, o primeiro sistema de previdência pública do mundo, que é 1875, em Bismarck. Né? Ou seja, os trabalhadores lutam, são vitoriosos ou derrotados na sua luta revolucionária, na luta pela tomada do poder. Mesmo quando são derrotados, o Estado burguês ele precisa absorver algumas dessas pautas, porque ele precisa criar legitimação diante da ordem. E é por isso que em 1875 a gente vai ter o primeiro regime previdenciário do mundo, que é a Alemanha de Bismarck no processo de unificação. No Brasil vai ser a mesma coisa, vai ser para o Getúlio Vargas, que é quem começa a instituir, a partir de 1930, os direitos sociais do Brasil, a legislação trabalhista, a legislação da própria Previdência Social, que a partir de 1923 tem a primeira lei de Previdência, né, fruto de uma greve dos trabalhadores portuários brasileiros, mas a partir de 1930 o Estado começa a estabelecer um conjunto de cobertura mais ampla da Previdência. Por que Getúlio Vargas fazia aquilo? Ele não fazia porque ele era um benemérito dos trabalhadores, o pai dos pobres, como dizia o discurso oficial. Fazia isso porque os trabalhadores estavam organizados e tinham uma perspectiva revolucionária colocada desde 1917, onde, na Revolução Russa, os trabalhadores russos tomam o poder e mantêm o poder, e estabelecem o poder soviético, que vai fazer com que um país agrário, como era a Rússia, um país completamente atrasado diante da dinâmica capitalista mundial, em menos de 20 anos, se tornasse uma potência mundial e vencesse a Segunda Guerra Mundial depois de 40 anos, 30, 40 anos do processo revolucionário. Então, Getúlio Vargas, diante dessa pretensão dos trabalhadores a nível global, Getúlio também institui a Previdência aqui no Brasil. Por que a partir de 64 a gente começa a desconstitucionalizar a Previdência, destruir os direitos sociais? Porque se aniquila, primeiro pela força, esse foi o papel da ditadura militar, aniquilar pela força a proposta da Revolução Brasileira, que era o que estava em pauta no Brasil, principalmente a partir de 1959, quando a Revolução Cubana vence, né, onde se dizia que não era possível fazer revolução na América Latina. Um conjunto de guerrilheiros em Cuba, comandados por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, tomam o poder e estabelece a Revolução Cubana. A partir dali começou a se discutir com força a Revolução Brasileira. A ditadura vem e interrompe esse processo. Não se pode discutir a Revolução Brasileira. E os trabalhadores, depois, no processo de redemocratização, no surgimento do PT, o PT como um partido da ordem, um partido que quer... Qual é o horizonte político do PT? Sempre foi, principalmente a partir dos anos 90, melhorar dentro da ordem capitalista. Uma pequena melhoria. Insuficiente, completamente insuficiente. E a partir do momento que os trabalhadores começaram a perder o horizonte revolucionário dessa luta pela tomada do poder de fato e entender o que é o poder, que o capital sentiu a vontade para destruir os direitos sociais. E ele vem fazendo isso, no caso brasileiro, desde a década de 60, e no caso europeu, mundial, no centro do capitalismo, desde os anos 80. Quando cai o Muro de Berlim, o dito socialismo real entra em colapso, né? O leste europeu, que derruba todas as repúblicas socialistas do leste europeu, e uma ideologia entra com muita força dentro da esquerda, de que não era mais possível fazer nenhum tipo de revolução. Quando a esquerda e os trabalhadores assumem essa ideologia de que o nosso horizonte é mudar as coisas dentro da ordem, podem ter certeza, é a partir daí que o capital se sente à vontade. O capital só oferece algum tipo de compensação, né, para o seu processo de exploração, se os trabalhadores estão mobilizados e dispostos a irem à luta até o fim. Quando os trabalhadores perdem esse horizonte de irem à luta até o fim, o capital se sente à vontade para destruir concretamente os direitos. É isso que está em pauta no mundo inteiro. No mundo inteiro, qual que é a tônica desde os anos 80? A retirada de direitos. É a nova classe trabalhadora, essa da que eu falei aqui, da faixa dos 25 aos 40 anos, que está liquidada, que está submetida a um processo de desespero concreto e que está começando a ressurgir. Ressurge onde? Nas manifestações como de junho de 2013 no Brasil. Nas manifestações contra a Copa, no número de greves no Brasil, que é recorde nos últimos anos. No caso mundial, a gente pode pensar no que é a manifestação dos coletes amarelos na França. É produto do quê? Dessa massa da juventude sem nenhum tipo de futuro. O que o capital roubou da juventude nesses últimos 30, 40 anos de liberalismo exacerbado, onde o próprio partido de esquerda operou essa lógica, que foi o PT no poder? O capital criou a nova geração da classe trabalhadora, que é essa massa de desesperados sem nenhum tipo de futuro. Porque individualmente, vamos pensar as vidas individuais de quem está trabalhando no setor de TI. Há alguma possibilidade de futuro profissional, de carreira? Nenhuma. Isso não é só a questão da TI. São os advogados, os economistas, os médicos, os dentistas. Aquele sonho dos anos 80, dos anos 90, do profissional que se formava numa universidade pública, saía, ia virar um profissional liberal, ia abrir o seu escritório, ia ter o seu próprio negócio, isso é uma mera ilusão, foi liquidada. Hoje, o que acontece na prática? Esses profissionais que são formados em massa, com uma grande indústria, né, seja na universidade pública, seja na universidade privada, essa que levou uma grana enorme, inclusive desse processo de desoneração que a gente estava falando aqui, uma massa de formados jovens, qualificados, que vão para o mercado de trabalho e vem desmoronar rapidamente, em poucos anos, todos os sonhos encantados de que teria uma boa vida no mercado de trabalho. E o setor de TI, o que está fazendo para compensar isso? Cria toda essa forma moderna de gestão da força de trabalho, que iludindo, né, com mesa de pingue-pongue, toda essa baboseira que ficam criando para criar o dito bom ambiente de trabalho, mas que em 2 ou 3 anos o sujeito não aguenta ficar jogando pingue-pongue sem ter ganho salarial, né? Ficar jogando pingue-pongue, tem uma lerda jogando pingue-pongue, tem a lerda fazendo programação, daí tem também jogando pingue-pongue e não consegue nenhum tipo de ascensão na carreira. É nessa desilusão que vem se acumulando em todos os setores dessa classe média urbana, que nos anos 80 virava profissional liberal e tinha boas condições de vida, e agora está liquidado e tem que trabalhar para os monopólios, porque cada vez os setores estão mais monopolizados, mais centralizados. É um advogado que sai de uma universidade para ganhar R$ 1.500 trabalhando para um grande escritório multinacional de advocacia. É um médico que sai para trabalhar para a Unimed e não mais para abrir seu próprio consultório. Então, tudo isso está colocado e está gerando uma insatisfação muito grande nos setores da juventude trabalhadora brasileira, principalmente nessa juventude das camadas médias urbanas. E é daí que a gente vai ter que pensar uma nova interpretação, porque o que vem sendo colocado para essa juventude é uma ideia muito ingênua, de que vou fazer um ato num dia, isso vai resolver. Eu vou defender as diversidades, isso vai resolver. Não, isso é muito bom, muito legal, mas o que vai resolver isso é a gente reconstituir o horizonte revolucionário da classe trabalhadora. É só nesse contexto que a gente vai poder retomar o processo que você colocou no início, que se a gente foi saqueado desde 1500, a partir do final do século XIX, início do século XX, quando as revoluções venceram a nível mundial, se criou um mínimo grau de civilizatório no mundo, e no Brasil também, mesmo que com um grau muito mais rebaixado do que a gente viu numa Alemanha, nos Estados Unidos. Mas essa dita sociedade do bem-estar social, que a gente viveu como uma alguns setores até passaram a viver no século XX, foi produto das revoluções proletárias, não foi produto de benesses do capital. E quando os trabalhadores deixam de botar a revolução como horizonte e, de fato, não conseguem mais efetivar, porque se você não coloca nem como horizonte, né, sem ideias revolucionárias não tem revolução. Então, quando não tem mais esse horizonte, o capital liquida com tudo e a gente vai se reconstituir hoje como se a gente estivesse voltando para o início, para o final do século XIX, na prática, em termos legais, de legislação. A gente está retornando ao século XIX, só que é retornar ao século XIX numa condição objetiva onde 90% da população brasileira é urbana, e não mais como no final do século XIX, que 90% da população brasileira era rural. E quando a população é rural diante da crise, o sujeito planta feijão, o sujeito cria um porco e pelo menos alimenta a barriga. E numa população 90% urbana, após 6 anos de crise como a gente está vivendo, não tem nenhuma possibilidade. Por isso que esse desespero toma conta das vidas individuais das pessoas. Qual é a saída? A saída é organizada. É revolucionária e é organizada, porque sem isso, os indivíduos vão entrando no desespero. E o desespero se dá nas inúmeras formas como ele aparece na sociedade moderna, que eu já coloquei aqui, o remedinho tarja preta, as terapias holísticas e toda essa irracionalidade, o povo mais pobre vai buscar a igreja, porque de fato é muito desesperador a vida objetiva, então vai para a igreja e o pastor capitaliza em cima desse sofrimento da população brasileira. Todas essas formas de buscar uma saída não dão conta, porque você não vai conseguir ficar 50 anos, né, que é a nossa, vamos lá, mais 50, 60 anos, um sujeito de 30 anos hoje, vai ficar fazendo o quê? 50, 60 anos, ou esse sujeito vai se organizar num novo tipo de sindicato que vai defender os seus interesses, como, por exemplo, vocês estão colocando com os infoproletários. Então, a necessidade da organização política. Organização política, mas com sentido de ruptura. Não mais uma organização para eleger um deputado, uma organização para pensar apenas no ganho salarial. É importante discutir o ganho salarial e as melhores condições de trabalho, mas inserir isso dentro de uma lógica revolucionária, uma lógica de ruptura, porque é essa lógica que está pautando a vida das pessoas que não conseguem sobreviver, não conseguem planejar nada além do dia de hoje e, no máximo, o dia de amanhã. O futuro foi liquidado pelo liberalismo e por essa destruição sistemática das condições de vida. Marinho, perfeito. Não tenho nem o que comentar depois disso. Eu só gostaria de trazer uma pauta que seria exatamente vincular essa reforma da Previdência com a reforma trabalhista que a gente passou. E eu acredito que seja interessante também falar, como você mencionou, houveram já diversas reformas, e essa não vai ser a última, existem muitas outras por vir, e a possibilidade é, principalmente agora, numa próxima proposta de reforma, seria exatamente atacar as pessoas que já estão recebendo aposentadoria. Porque com o sucateamento do trabalho e a terceirização proposta pela reforma trabalhista, as pessoas que estão recebendo agora seus direitos, sua previdência, não terão contribuição suficiente. Então, pelo modelo que a gente tem atualmente de processo de solidariedade social, ou seja, quem está trabalhando agora está contribuindo com a previdência de quem está agora aposentado, e com a terceirização existe uma redução muito grande, muito drástica dessa massa de trabalhadores CLT. Então, ou sejam as pessoas que estão contribuindo com os aposentados atualmente. Como que você vê isso? Como que você vê essa relação da reforma trabalhista que passamos com essa reforma da Previdência? E qual que é o futuro que a gente vislumbra? Bom, é importante colocar, antes de responder a tua questão, que também as condições de trabalho não pioraram só a partir de 2017 com a reforma trabalhista, né? Isso é... Por exemplo, e eu dou o mesmo marco histórico da Previdência, eu dou também para a reforma trabalhista. Aquele discurso de que a lei trabalhista é de 1943, é uma lei arcaica, antiga, a sociedade mudou, é uma fraude, porque já foram feitas desde 1966 também um conjunto de contra-reformas trabalhistas, e todos os governos fizeram, todos. A ditadura, no caso, em 66, ela acabou com a estabilidade de emprego, preciso ter muito claro. Até 1966, todos os trabalhadores brasileiros, seja da iniciativa pública ou da privada, tinham estabilidade de emprego absoluta e relativa. Então, o sujeito que trabalhava um ano numa mesma empresa, ele ganhava um mês de abono para poder ser demitido. E há 2 anos, 2 meses, 3 anos, e a partir do 10º ano, ele ganhava estabilidade absoluta, ele não podia mais ser demitido. Isso foi acabado, isso era da lei de 43. 66 acabou, e depois disso, também nos governos democráticos liberais, todos eles fizeram contra-reformas trabalhistas, como, por exemplo, a lei de terceirização de FHC, que foi quem permitiu a terceirização da atividade meio, ou a lei de Dilma, por exemplo, criando os microempreendedores individuais, que facilitou enormemente essa informalidade e esse novo cenário do mercado de trabalho brasileiro, né? E facilitou para quem? Para o trabalhador, que podia oferecer vários serviços? Não, facilitou para as empresas, que tinham facilidade de contratação e reduzir os seus custos. Então, só esse é um aspecto essencial, mas a reforma da trabalhista de 2017, essa foi violenta, ela é muito mais violenta do que as outras que passaram, acho que só se assemelha a de 66 com o fim da estabilidade de emprego, e ela vai implicar drasticamente no financiamento da Seguridade Social. Por que que ela implica nisso? Primeiro, pelo aquilo que você mesma colocou, né? Amplia as 8 novas formas de contratação de força de trabalho, onde muitas delas, como a pessoa jurídica, como essa terceirização, a rotatividade, não vão contribuir para a Previdência. Então, obviamente, vão reduzir o bolo arrecadatório da Seguridade Social e vão pressionar para novas contrarreformas da Previdência, mexendo, inclusive, com quem já está aposentado, né? E eu não tenho dúvida alguma que, até o final desse governo, vão ser apresentadas contrarreformas para destruir o benefício daquele que já está aposentado ou aquele que já é pensionista. E por quê? Porque o governo Bolsonaro é malvado, etc. Não, até o Bolsonaro pode ser um imbecil, um grande boçal, mas ele está atendendo a interesses muito sólidos, ele não está fazendo aquilo ali da cabeça dele. E Paulo Guedes também não está fazendo aquilo ali da cabeça dele. Paulo Guedes é um instrumento da classe dominante brasileira, dos grandes monopólios capitalistas brasileiros. Então há uma racionalidade completa, há um núcleo racional no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é um governo confuso, isso é uma ideologia que serve para a gente ficar legitimando a nossa impotência diante do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem um núcleo racional muito sólido, que é o núcleo da economia. Todas as propostas da classe dominante avançam e ele está colocando em frente. É o núcleo que discute o Estado. Então, por exemplo, a lei anticrime do juiz ladrão Sérgio Moro, né, avança também, que vai ampliar o encarceramento em massa no Brasil, vai ampliar a violência contra os trabalhadores, e as relações internacionais avançam também, como a gente pôde ver no tratado firmado entre a União Europeia e Mercosul, que na prática vai fazer com que a gente exporte abacate, laranja e soja, e vai importar produtos de alta tecnologia, eliminando ainda mais a necessidade de engenheiros, de técnicos de informática. Por quê? Porque o que importa para o Brasil nessa toada da classe dominante brasileira é exportar soja e produtos minerais. E para exportar soja e produtos minerais, que nem ao menos a tecnologia a gente desenvolve, porque a gente importa tudo. A gente importa o herbicida, a gente importa a técnica de extração do minério, a gente importa tudo. Toda a tecnologia é importada. Então a gente é um mero país montador de soja, de carne e de minérios, né? Cada vez mais. E por isso que prescinde de engenheiros, médicos, economistas, contadores, técnicos de informática, cada vez vai prescindindo disso, né? Então, nessa atuada, nesse núcleo duro, racional do governo, que é a economia, Estado e relações internacionais, eles vão provocando, né, somando a lei trabalhista, vão provocando a necessidade de uma nova contrarreforma na sequência, que se dá pelo quê? Por essas formas diferenciadas de contratação que reduzem a massa que vai contribuir para a Previdência, pela informalidade que também está crescendo em função do próprio desemprego, né, o próprio desemprego elevado. O Brasil hoje, para ter noção do tamanho do caos social brasileiro, nós temos 13% da força de trabalho, que dá em torno de 14 milhões de brasileiros desempregados, mais 5 milhões que estão desalentados, aqueles que nem mais procurar emprego procuram, e mais 27,5 milhões de brasileiros que estão vivendo um subemprego, que não conseguem nem ao menos uma jornada de trabalho regular de 44 horas semanais, que são esses que estão fazendo bico, vendendo marmita, trabalhando no camelô, enfim, dando um jeito de ganhar minimamente a vida, cortando grama, fazendo o que dá. Então essa massa de desempregados e subempregados também vai reduzindo violentamente a receita previdenciária. E se soma ao quê? Se soma a queda salarial. Porque qual é a grande virtude do desemprego para o capital? É rebaixar os salários, porque os trabalhadores passam a aceitar trabalhar por qualquer condição. Um sujeito que está 2, 3, 4 anos desempregado, aceita qualquer salário, até abaixo do salário mínimo. Aceita, porque ele precisa sobreviver, precisa pagar o mínimo da conta de luz, água e poder comer. E, na prática, isso reduz os salários. E, ao reduzir os salários, também reduz a arrecadação previdenciária. Ou seja, e de outro lado, não para a farra das desonerações fiscais. Não para, é contínua e continua se ampliando. Só, por exemplo, o que o governo Temer ofertou de renúncias para as petroleiras internacionais, porque quebrou o monopólio de exploração do pré-sal e do petróleo brasileiro pela Petrobras, abriu para as empresas estrangeiras e ofereceu em 10 anos 1 trilhão de reais em desonerações para as grandes empresas estrangeiras. E não são empresas privadas, como o idiota liberal acredita, são empresas estatais internacionais, são as empresas estatais norte-americanas, holandesas, chinesas, alemãs, inglesas, que vêm para cá explorar o nosso petróleo e com 1 trilhão de renúncia fiscal, ou seja, vai ampliar a sanha da classe dominante para assaltar ainda mais o fundo salarial dos trabalhadores. Então, a lógica colocada é uma lógica que vai exigir desse governo mais e mais agressões contra os trabalhadores. E por isso mesmo, né, que a gente vai viver aí, e essa hegemonia parlamentar, é importante que se ressalte isso, essa hegemonia parlamentar que garantiu 379 votos a favor no primeiro turno na questão da Previdência, vai ser executada, porque esse monte de deputados do baixo clero que entraram no parlamento pela onda Bolsonaro são arrivistas, não tem nada a perder. Não são nem mais aqueles velhos deputados que tinham algo a perder porque construíram uma carreira parlamentar. É o esgoto da sociedade que chegou no parlamento e está disposto a fazer qualquer negócio. Por uns 100 milhões de reais em emenda parlamentar, o cara, ele se sente o máximo, né? Um deputado que até ano passado não estava nem no radar da política brasileira e agora foi para o parlamento. Então essa hegemonia vai ser exercida e a população vai cada vez mais olhar com asco para o que é feito no Congresso Nacional, olhar com asco para o que é feito nessa política da presidência da República. É nesse contexto que a gente vai ter que discutir com a população brasileira, né, e organizar os trabalhadores brasileiros fazendo essa interpretação do que é a crise brasileira, né, porque, de fato, o Brasil se encontra em crise, mas crise no sentido original da palavra. Crise, do grego, é momento de decisão. Então, é preciso uma decisão nesse momento. E a gente vai ter que fazer essa crítica para, primeiro, não repetir o fracasso histórico, ético, político, moral do que foi o Partido dos Trabalhadores, um fracasso completo que entregou o caminho aberto para essa ascensão dessa extrema-direita que cresce onde? Cresce na crítica ao petismo, no que foi a incapacidade do petismo no governo de, ao menos, resolver essas questões básicas da população brasileira. A gente pode dizer, não, houve uma melhoria das condições de vida da população mais pobre. Houve. Baseado no quê? Uma política social que consumia 0,46% do PIB brasileiro, enquanto que a dívida pública continuou consumindo 9% a 10% do PIB, chegando a 50% do orçamento, sendo que a Dilma ofereceu ao final do seu governo um montante de dívida pública de 5 trilhões de reais. Então, no essencial, esses governos não enfrentaram o essencial. E o essencial é enfrentar o interesse dos grandes capitais, é enfrentar o interesse do grande monopólio, de todos os setores produtivos, né, e dos banqueiros. Se não enfrentar isso, coisa que não foi feita, porque o próprio presidente Lula dizia e se orgulhava de que no governo dele banqueiro não ganhou tanto dinheiro. E é verdade. E por isso mesmo que, como o banqueiro ganhou tanto dinheiro, que se gestou essa insatisfação popular absurda, que agora está engordando o moinho da extrema-direita. Mas agora quem opera essa política é a extrema-direita. Então, nessa contradição, onde a gente não pode voltar para o passado, porque o passado não retorna, o moinho da história avança, né? A roda da história avança. Não podemos voltar para o passado. A extrema-direita ofereceu uma crítica, porque a essência do Bolsonaro é o vou mudar tudo que está aí, e agora na prática não consegue. O mito, né, que se afirma enquanto mito no processo eleitoral, e o mito só pode existir enquanto ideia, quando o mito vai para a prática, aí começa a desmoronar o mito. É no desmoronar do mito, na prática da própria reforma da Previdência, de todas as destruições da vida da população. Porque, relembrando aqui, qual era o discurso da aprovação da reforma da trabalhista? Que era preciso aprovar a reforma trabalhista porque iria se gerar emprego e renda. Na prática, já há 2 anos quase de reforma trabalhista, o que que nós vivemos? Ampliação do desemprego, queda da renda, ampliação do desespero. O mesmo discurso que vem sendo feito agora com a Previdência. É preciso aprovar a Previdência porque ela vai gerar emprego e renda logo na sequência. Uma mentira gigantesca, e a população vai se revoltar contra essa mentira. O tempo vai dizer, o tempo vai mostrar, porque não vai gerar emprego, não vai gerar renda, vai ampliar nada mais que o desespero e as piores condições de vida da população brasileira. E, obviamente, que todas essas contrarreformas somadas vão criando esse cenário social extremamente radicalizado, que vai ser a tônica da próxima década da política brasileira. É impossível reconstituir aquela ideia da paz social, do pacto social, que era o que comandou a política no parlamento, comandou a política na presidência da república, comandou a política nos sindicatos, naquela ideia de que todo ano dava para fazer um bom acordo e que dava para ter um ganhozinho salarial todo ano, manter o que se tinha até então. Hoje não está mais em questão isso, não é mais esse o cenário. O cenário é a impossibilidade dos acordos. Os monopólios avançam no Estado, na exploração direta da força de trabalho, nas empresas, e vão avançando. E a gente vai ter que dar uma saída que seja de ruptura com esse sistema. É a ruptura com esse sistema que pode dar uma outra inserção para os trabalhadores no processo político. Senão, não temos muita saída, a não ser ir vivendo ano após ano, a deterioração das condições de vida. E a história demonstrou que, quando isso ocorre, a população chega um momento que se revolta. E é diante dessa revolta que a gente vai ter que trabalhar para construir uma saída que seja para frente, uma saída progressiva desse processo, e não uma saída regressiva, como é isso que está se moldando atualmente, quando a esquerda não consegue dar um passo para além do liberalismo, né? E Bolsonaro vem e vira o antissistema. Então, a gente vai ter que criar o antissistema pela esquerda. É a partir daí que a gente vai poder discutir os próximos anos da política brasileira. Uma política de esquerda que seja antissistema, e não mais uma política de esquerda que queira melhorar por dentro do sistema. Isso não dá mais conta, e a história está demonstrando na prática que não dá mais conta. Gente, depois a gente precisa botar aquele efeito da salva de palmas aqui na trilha, tá? Muitas palmas. Maurício. Fala. O que eu vejo, assim, é uma reação a essa reforma da Previdência, uma reação que eu vejo, assim, principalmente o pessoal de classe média, assim que já tem um certo padrão de vida ok, digamos assim. Eu vejo pessoas assim falando: ah, se a minha aposentadoria pelo INSS não for lá grande coisa, ao mesmo tempo eu vou fazer uma aposentadoria privada e aí eu completo isso aí, e aí eu consigo manter mais ou menos o meu padrão de vida que eu tenho hoje. Sim. Fala um pouco pra gente, assim, do problema desse problema e por que isso não é uma solução, por favor. Desculpa, eu gostaria só de complementar, Fabrício, principalmente puxando para o caráter dos trabalhadores de TI, no sentido de que existe uma massa muito grande de trabalhadores jovens. Esses trabalhadores jovens já não vislumbram a possibilidade de se aposentar. Muitos deles optam pelo modelo de trabalho PJ, ou outros modelos de trabalho, como CLT Flex, exatamente como se fosse uma... como que eu posso falar isso? Mas... já aceitando que não vão ter essa possibilidade. Muitas vezes pensando que vão trabalhar até os 70, 80 anos, esquecendo até sobre as condições, não só as condições de trabalho, mas o mercado, principalmente na área de TI, buscando sempre uma mão de obra especializada, uma mão de obra com o que tem de mais novo dentro da tecnologia, e com um preconceito muito grande com os trabalhadores mais velhos, né? Então, eu acho que seria interessante falar sobre isso, principalmente sobre esse grupo específico de trabalhadores que não vislumbram mais a possibilidade de se aposentar, talvez não entendam o impacto disso real para suas vidas. Muitos não contribuem para uma previdência privada, então, muitas vezes trabalhando e consumindo aquele fruto do trabalho atualmente sem se planejar ou sem pensar nisso. E qual que é o impacto, não só individual, mas o impacto coletivo desse tipo de pensamento e como isso tem se tornado também um fenômeno dentro desse grupo de pessoas mais jovens. Sim. Bom, primeiro em relação a essa ideia da aposentadoria privada, eu não preciso aqui nem especular sobre o que vai acontecer, eu vou dizer o que já aconteceu. Por exemplo, vamos pegar o que são os fundos de previdência complementar. Algumas categorias dos trabalhadores brasileiros, aquelas de melhor inserção no mercado de trabalho, optaram, diante da destruição da previdência pública, e avançarem para as previdências complementares, que é uma forma de previdência privada. Como, por exemplo, os trabalhadores do Banco do Brasil, na Previ, os trabalhadores da Petrobras, na Petros, os fundos de previdência privada, né? O Postales dos Correios, algumas empresas, próprias empresas privadas também têm fundos de previdência complementar. Na prática, o que aconteceu? O dinheiro foi jogado no mercado financeiro, desses fundos de previdência, que é assim que funciona a previdência privada, precisa ter clareza disso. Você vai lá e contribui mensalmente para a previdência privada e o banco vai aplicar o teu dinheiro. Aonde? No cassino do mercado financeiro, tentando buscar a melhor remuneração. Vai te cobrar uma taxa de administração que é uma afronta, né? Porque o que tem de taxa de administração nos bancos brasileiros é um absurdo. Já vai te comer uma parte em taxa de administração e vai repassar para ti só uma parcela muito pequena se houver rendimento, porque o grosso do rendimento ele se apropria como lucro financeiro. E quando não há rendimento, como foi o caso desses fundos de previdência complementar, que são fundos de previdência privado, o que aconteceu quando os fundos começaram a dar prejuízo a partir das políticas desastradas e da crise econômica? Na prática, os fundos foram começar a cobrar para cobrir, fazer reformulações da própria previdência privada. Por quê? Porque tem que garantir o equilíbrio atuarial do fundo de previdência. Então, quando está em crise, quando está em queda de receita, o que tem que fazer para garantir equilíbrio atuarial? Tem que aumentar as contribuições individuais, fazendo com que hoje, por exemplo, um aposentado da Petros, um trabalhador aposentado da Petrobras, que está no fundo da Petros, tenha descontado 30% do seu salário mensalmente para cobrir o rombo da previdência complementar. E na prática é isso que acontece com a previdência privada. O banco que opera repassa quando ganha uma parcela muito pequena do lucro para o teu rendimento individual, e quando perde, a bucha fica contigo, o banco não absorve o problema. Esse é o modelo da previdência privada. Previdência privada é bom para o banqueiro, é bom para o operador de previdência privada, não é bom para o trabalhador. Em nenhum lugar do mundo a previdência privada funciona. E se ela funciona, ela funciona 4, 5 anos, quando a economia capitalista está em expansão, mas na primeira crise, e é da dinâmica da economia capitalista operar em crise. E é só você olhar mundialmente o que foi a crise de 2008. A crise de 2008 botou as velhinhas de Nova York que acreditaram na Previdência no desespero completo da Previdência privada. Né, as velhinhas de Nova York que ficaram até famosas. Esse é o cenário da Previdência privada. É o conto da carochinha, que alguns trabalhadores, diante do caos da Previdência pública, também tem que entender que é legítimo. O trabalhador olha para a Previdência pública e diz: nossa, olha que horror isso, não consigo me aposentar. Então ele vai na privada. Quando vai, né? Porque a maioria nem vai, como foi falado aqui, a maioria fica vivendo e gastando tudo que recebeu no mesmo mês, sem pensar em nada no futuro, né? Acreditando na ideologia da novidade, na ideologia do moderno. Por quê? Porque agora eu sou um sujeito de 20 e poucos anos, 30 anos, agora eu tô na franja do desenvolvimento tecnológico. Eu sei mexer no celular, enquanto que um senhor mais velho não sabe mexer. Só que daqui a 10 anos, né, ou daqui a 5 anos, porque a revolução tecnológica do capital cada vez mais rápida, já vai jogar essa geração que hoje acha que está na crista da onda do desenvolvimento tecnológico, tá, se apropria de todas as tecnologias e acha que por isso, por ter um saláriozinho um pouquinho melhor, por ser mais moderno diante do atrasado que não consegue acompanhar, ele vai viver essa conjuntura o resto da vida. Pelo contrário, a história demonstra que os bancários dos anos 80, que eram o que havia de mais avançado na fronteira tecnológica, ou os metalúrgicos dos anos 80, que era uma profissão mais avançada na fronteira tecnológica, o que o capital fez, inclusive para combater as melhores condições de remuneração dessas categorias, aplicou a reestruturação produtiva justamente nesses setores. E hoje ninguém mais faz uma operação bancária no banco, faz tudo no celular. O que na prática aconteceu? a categoria dos bancários teve o seu salário arrebentado. A categoria dos metalúrgicos teve seu salário arrebentado. Então, esses setores que hoje estão na fronteira tecnológica, como era até há pouco tempo, que eu acho que já está mudando essa condição da TI, acreditaram no sonho do indivíduo que ganha bons salários, que vai ter uma grande carreira pela frente, mas na prática o que acontece é que logo na sequência o capital vai renovando a tecnologia. E ao renovar a tecnologia, vai rebaixando o valor de remuneração da própria força de trabalho, que passa a ser atrasada, que passa a não acompanhar. Ninguém individualmente acompanha a velocidade do desenvolvimento científico e tecnológico que o capital promove em massa. Ninguém acompanha. Então, na prática, esse que acredita que agora está numa melhor condição de vida, que consegue, que olha com preconceito para aquele trabalhador que está no seu lado porque é mais velho e não consegue acompanhar, ele tem que entender algo fundamental. Primeiro que a sua postura é uma posição individualista e muito ingênua, extremamente ingênua, que logo na frente vai cobrar um preço, porque a nova geração que está vindo, nos seus 15, 16 anos, vai ter muito mais adequação às novas tecnologias do que ele. Então ele vai ser o velho ali na frente. O que ele tem que fazer? Ele tem que serrar fileiras com seus colegas de trabalho. Tem que serrar fileiras com toda a classe trabalhadora. Não só com a categoria dos trabalhadores em TI, mas com todas as categorias que são vilipendiadas sistematicamente por essa política de defesa dos monopólios. Tem que serrar fileira com os metalúrgicos, com os trabalhadores terceirizados, com os trabalhadores bancários, com os trabalhadores do comércio, com os trabalhadores do setor público. É preciso serrar fileira. Essa sim é a unidade que a gente precisa. Não uma unidade para garantir deputado, eleição municipal, toda essa coisa, essa gelatina que vai acabando com o desejo da população de discutir a política e vai jogando no moinho da extrema-direita, água no moinho da extrema-direita. Unidade de classe, da classe trabalhadora, para enfrentar esse processo, porque o que está acontecendo concretamente é que essa nova geração que acreditou com muita força na ideologia do empreendedorismo, a ideologia do faça por você mesmo, self-made man, que até nos Estados Unidos deu com os burros na água, porque lá também o maior produto do liberalismo e do deslocamento das fábricas norte-americanas para a China foi justamente aquele trabalhador branco, o típico trabalhador branco, operário industrial dos anos 60, que era o American Way of Life dos Estados Unidos, foi liquidado pelo processo de liberalização econômica. Foi liquidado o cinturão automotivo lá do norte dos Estados Unidos, Chicago, Detroit, todas essas cidades foram liquidadas. E o que acontece é justamente isso. A fronteira da tecnologia de hoje, o trabalhador mais bem remunerado de hoje, vai ser o vilipendiado de amanhã, porque essa é a dinâmica da acumulação de capital. A partir do momento que se torna caro, que os salários começam a se elevar um pouquinho além do que o capital acha necessário, eles aplicam a tecnologia para rebaixar os salários. E é isso que está acontecendo com o setor de TI. O setor de TI foi o sonho de inúmeras pessoas, inclusive porque a procura pelas universidades no setor de sistemas da informação, tecnologia de informação, amplificou enormemente. Era a fronteira do desenvolvimento tecnológico a partir do início dos anos 2000. E isso fez com que alguns profissionais, individualmente, conseguiram oferir bons salários. Mas, na prática, o que a gente está vivendo hoje é a virada desse processo. Porque, primeiro, acabou o sonho de abrir a minha startup. Na prática, hoje, o setor está cada vez mais monopolizado. As grandes empresas comprando pequenas e médias empresas. O máximo que o cara consegue fazer é ter uma pequena startup e, logo na sequência, vender ela para um grande monopólio. E ela faz parte de uma grande corporação de tecnologia, como são as grandes corporações, como Facebook, como a Apple, essas grandes corporações que vão absorvendo todas as... Então não há mais esse espaço para o liberal, para aquele liberal, o sonho liberal da ascensão social por si mesmo. Né? Cada vez mais, por si mesmo, cada vez mais esses profissionais estão sendo jogados na condição de proletários, por isso infoproletários, cada vez mais. Não há mais o sonho do indivíduo que ganha e ascende na carreira. Já está sendo liquidado há alguns anos essa condição do profissional de TI. Ele está cada vez mais similar a um profissional, a um trabalhador de qualquer outra área, sem meio de produção, precisando vender a força de trabalho em condições extremamente precarizadas, com uma ampliação da jornada sem tamanho, porque precisa firmar vários contratos, vários serviços, vários jobs, como é a palavra moderna, para poder compor renda. Então a jornada de trabalho se estende para 16, 17 horas diárias, uma coisa asquerosa, assombrosa, sem nenhuma proteção de direito social, de direito trabalhista, sem nenhuma perspectiva de aposentadoria, e vendo logo ali no futuro, um futuro que se avizinha de uma nova geração mais jovem, mais desesperada, que vai aceitar trabalhar por menos salário e que vai ter maior domínio tecnológico das novas tecnologias, porque é disso que se trata o processo de renovação da própria força de trabalho. Então é nesse contexto que ou os trabalhadores do setor de TI se aglutinam, se organizam, propondo a ruptura com a sociedade do capital, com esse processo de exploração que é cada vez mais violento, ou vão ter que se defrontar com um futuro extremamente sombrio, porque não é mais nem o futuro daquele metalúrgico dos anos 80, que teve suas condições de trabalho arrebentadas, mas ao menos nos anos 80 conseguiu formar um mínimo patrimônio, porque aquele sujeito lá, uma estrutura da terra barata, ele conseguiu comprar uma, duas, três casas e hoje até vive alugando imóveis. Então ele tem aposentadoria, ele ainda tem aposentadoria, e tem o aluguel de mais dois imóveis urbanos. Isso dá a condição de vida dele passar a velhice. Os novos setores da classe trabalhadora, do TI, não vão ter nem mais essa perspectiva e vão ter que se defrontar daqui a poucos anos, não muitos, com a condição de ter que viver mais 20, 30, 40, 50 anos sem nenhuma condição de vida mínima para sobreviver. E é nesse contexto que a gente vai ter que pensar na transformação radical da sociedade. Maurício, é maravilhoso, a gente está muito empolgado, a gente, estamos conversando aqui sobre tantas pautas e como tem sido rico esse episódio. Para finalizar, eu gostaria só de mencionar, eu acho que é um ponto, na minha perspectiva, bastante importante, que com essa nova, com alguns ajustes que o texto sofreu, uma coisa que eu percebi, né, que eu acho que ficou um pouco claro, e que você até mencionou sobre a jornada de trabalho, que é a jornada dupla da mulher. Então, assim, o que esse texto teve de alteração, por exemplo, é o fato de que as mulheres, tanto servidoras públicas quanto privadas, foram as únicas que tiveram acréscimo de idade, na idade mínima, né? Então, os homens se mantiveram com 65 anos e as mulheres passaram de 60 anos como idade mínima para 62 anos. E isso foi trazido já desde que o texto começou a ser analisado, desde que foi proposto, né, pelo Bolsonaro, que isso era um fato importante, que é a questão da jornada dupla de trabalho da mulher e o porquê a mulher tem uma idade menor para aposentadoria, né? E, assim, a gente sempre percebe que a mulher agora é um grupo de bastante vulnerabilidade, que teve seu direito cercido nesse momento, que é exatamente um aumento nessa idade mínima. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Claro, claro. Exatamente. O único setor que daí teve aumento de idade mínima foram as mulheres, né? Isso. E, claro, todos os trabalhadores vão sofrer por conta da exigência de ter idade mínima e ter tempo mínimo de contribuição, que essa é a mudança que está aprovada, né, no primeiro turno. Então, todos os trabalhadores vão sofrer com isso. Obviamente que as mulheres vão sofrer mais por conta da questão da própria ampliação da idade mínima. E outra, né? A gente tem que ter clareza. Quando mantém 15 anos de tempo mínimo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, pela condição de inserção da mulher no mercado de trabalho, ela tem mais dificuldade ainda de contribuir os 15 anos, porque a mulher fica o período da gravidez fora do mercado de trabalho, a rotatividade entre as mulheres é maior do que a rotatividade entre os homens, as profissões onde as mulheres atuam geralmente são profissões de menor remuneração e maior taxa de rotatividade, como a gente pode pegar, por exemplo, a predominância de mulheres como empregadas domésticas, né? São setores que são, um setor que, aliás, no Brasil é uma coisa impressionante, não tem nenhum lugar do mundo onde tenham 6,5 milhões de empregados domésticos. É a característica do que é a degeneração das condições de vida no Brasil, que as pessoas aceitam esse tipo de profissão, que é uma profissão que a Europa, por exemplo, já abandonou, e aqui continua pesando e pesa, sobretudo, sobre o trabalho feminino, sobre as mulheres, né? Então, obviamente que as mulheres sofrem o ataque desse processo, mas aí eu queria só colocar uma questão muito importante sobre a discussão das mulheres, é entender o seguinte, que as mulheres burguesas apoiam a reforma da Previdência. Então, a nossa discussão sobre a questão da mulher tem que ser uma discussão pautada pela questão da mulher proletária, a mulher trabalhadora, porque essa que sofre os impactos da contra-reforma da Previdência. Quando chega nas discussões mais violentas, a mulher burguesa apoia. Ou o próprio homossexual burguês apoia. Entende? Então a gente tem que fazer essa discussão do que é dito às diversidades, né? A plena liberdade que todos devem ter de efetivar a sua questão individual como quiserem, ela tem que estar articulada com a questão da classe trabalhadora. Porque se não tiver articulada com isso, a gente perde a dimensão essencial do processo. Então, as mulheres vão ser as mais agredidas e estão tendo que ver a comandante do processo da reforma da Previdência na Câmara, do partido do presidente, ser justamente uma mulher. Então, é uma traidora das mulheres, a Joyce Hasselman, aquela que se elege na onda bolsonarista, se coloca como a capitã, né, do Bolsonaro, da bancada do presidente no processo de aprovação da reforma da Previdência. Então, é uma própria mulher traindo a massa das mulheres brasileiras. Então, obviamente, vão ser as mulheres e também os negros, né? Porque se a gente for pegar os setores que mais dependem da idade mínima sem ter o tempo mínimo de contribuição para conseguir se aposentar, obviamente são a população negra brasileira, que está mais submetida ao mercado de trabalho informal, que tem como característica essencial a cor da pele ser negra. Você vai num shopping center ou numa própria empresa de TI, o número de negros é muito menor do que se você for numa obra da construção civil. E ali as condições de trabalho são muito mais violentas, drásticas, né? O envelhecimento é muito mais rápido. Então, ou seja, o cara não consegue, ou a mulher da construção civil negra não tem uma expectativa de vida menor e está submetida à mesma regra de idade e vai ter que contribuir o tempo de contribuição mesmo que um trabalhador dito estável. Mas a tônica essencial é que essa contra-reforma ataca todos os trabalhadores, não tem um trabalhador que vai se safar. O homem branco também vai ser afetado, mas efetivamente os setores mais vulneráveis, as mulheres, os negros, têm um efeito ainda mais nocivo, porque já estão numa situação de pior inserção histórica e social no mercado de trabalho. Perfeito, eu acho extremamente prudente e relevante esse ponto que você mencionou, né, sobre a luta individual, sobre a questão da mulher burguesa apoiar assim, da mesma forma que, né, a burguesia no geral, independentemente do seu caráter homossexual, ou ser mulher, ou ser negro, o caráter burguês é o que limita e o que define, né, as relações e as relações sociais e as relações de produção. Fabrício e Evelyn, vocês gostariam de pontuar? Eu acredito que a gente esteja indo mais para o final agora e para fazer um fechamento. Vocês gostariam de trazer mais algum ponto, algum questionamento? Sim, Maurício. Não, na verdade, não nenhum questionamento agora, mas eu queria agradecer muito ao Maurício pela participação, agradecer a você, Rosa, e ao Fabrício, agradecer ao nosso público também, ao pessoal que está nos ouvindo, e lembrar que a gente precisa mesmo se organizar, é para isso que o Info está aqui, entendeu? É para isso que a gente tem sindicato, é para isso que a gente tem partido, a gente tem que se organizar, tem que organizar a população para lutar contra essas reformas, né? Contra esse saque que está ocorrendo da riqueza do nosso país. Não é só sobre a reforma da Previdência, mas é tudo que está ocorrendo em relação ao trabalhador, em relação à nação, em relação ao povo mais pobre. Entendeu? Quem ainda tem algum salário um pouco maior tem a ilusão de que vai conseguir se sair bem disso. Não é assim, gente. Presta atenção, olha para o que está acontecendo. As nossas ruas estão se enchendo de gente morando. Tem gente morando na rua, para todos os lados que você olha. Gente, eu estou aqui em São Paulo, para todos os lados que você olha, tem gente morando na rua, nesse frio. E as pessoas não foram parar ali porque acham bonito, acham legal. É por necessidade, é porque não tem outra opção. Então, vamos lembrar disso e lembrar também que, assim, quanto tempo que você vive sem o seu salário? Entendeu? Se o seu trabalho for tirado, quanto tempo que você vai sobreviver? Lembra, pensa um pouco nisso para você ter a tua consciência da classe que você está. Não é porque você ganha um pouquinho mais, que você tem um salário, uma posição um pouco melhor no trabalho, que você está imune. Né? O nosso público é bastante misto, né? Bastante variado. A gente tem profissional de todos os tipos dentro da TI. Mas eu gosto de lembrar ao pessoal que ganha um pouco mais, que tem posições um pouco melhores, que eles não estão incólumes. Então, eles não vão passar incólume sobre essa reforma e nem em nenhum outro aspecto dessa tomada que a gente está sofrendo. Maurício, mais uma vez, muito, muito obrigada por participar. Eu queria lembrar também ao público que o Maurício é economista, ele sabe muito bem do que está falando, não é alguém que está achando coisas, ele estuda sobre isso e é esse o foco dele, como a gente ouvir alguém de TI falando sobre, algum desenvolvedor falando sobre programação. O Maurício está falando sobre aquilo que ele conhece, né? Pessoal, muito, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado vocês aí pelo convite e queria colocar exatamente isso, né? Que é o momento de se organizar, o momento de articular os trabalhadores contra o que está colocado, né? Contra os processos que estão colocados, mas também propondo algo novo, porque eu acho que a esquerda perdeu, quando ela perde um horizonte de propor algo para além do que é a miséria da vida cotidiana, ela abdica de algo essencial. Por que que a massa dos trabalhadores está nas igrejas evangélicas? Porque lá eles encontram algo que a esquerda deixou de dar, que é um ideal de transcendência política, transcendência social. Quando o pastor oferece o reino dos céus, ele está dizendo para aquela massa dos fiéis de que ele pode ter uma vida melhor. E se os trabalhadores, nas suas organizações, não retomarem a discussão sobre a Revolução Brasileira e o socialismo, a gente vai ser um mero gestor das perdas que o capital nos promove. E quando nós somos a mera gestão da perda, a gente perde essa capacidade de cativar amplos setores sociais que estão empobrecidos, que estão sofrendo, que estão sem perspectiva de futuro. Então, eu acredito que o debate específico, concreto, é fundamental, esse que a gente está fazendo aqui, mas que ele tem que apontar para um caminho, e o caminho tem que ser o da revolução e do socialismo. Quando os trabalhadores incorporaram essa ideia na sua prática, eles avançaram. Quando eles perderam essa ideia, eles só recuaram e perderam o mínimo que conseguiram conquistar. Então, acho que agradeço e espero que... Agradeço a oportunidade de discutir com vocês aqui do Improletários e estou à disposição aí para próximas conversas. Um grande abraço. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada, Evelyn, Fabrício. Eu acho que uma coisa ficou clara, que esse desmonte não inicia agora. Essas reformas são históricas, elas acontecem há bastante tempo e acontecem em diversos governos, não é só o Bolsonaro, aconteceu no FHC, no Lula, na Dilma, como o Maurício fez questão de pontuar, e existem muito mais ainda por vir. Dia 6 de agosto, essa reforma será votada novamente em segundo turno no Congresso, e a nossa luta precisa ser muito além da... pelos meios democráticos, né, pelos democráticos burgueses, que a gente vê que estamos sendo derrotados, sim. Então, a nossa luta precisa ter outro caráter. Muito obrigada, Maurício, novamente. Foi extremamente rica essa conversa e espero termos a oportunidade de fazermos outros episódios com você. Com certeza, estarei aqui à disposição, aguardando o convite. Muito obrigada. Então, encerro por aqui esse episódio, tá bom, gente? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Se quiserem saber mais a respeito do Infoproletários, nossas ações e o que defendemos, acompanhem nossa página no Facebook, facebook.com/infoproletários. Lá divulgamos algumas das nossas atividades, assim como o trabalho de coletivos parceiros e assuntos do interesse dos trabalhadores de tecnologia em geral. Para mais detalhes, basta entrar em contato conosco por lá. Estamos de braços abertos para todos que quiserem construir um mundo novo com a gente. E para encerrar de verdade, deixamos aqui um poema do poeta e dramaturgo Bertolt Brecht. Abraço, pessoal, beijo no coração de vocês e até a próxima. Aos que hesitam. Você diz, nossa causa vai mal. A escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com uma aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas de nossas palavras, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que agora é falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isso você pergunta. Não espere nenhuma resposta senão a sua.